的是什么原来什么时候说到别人我也是黄老师这些的 Alfa de Sierra Mazana, chama Torre Salvador, tem um 8 de Fábio. Tem 8 de São Paulo? ready 45. Roger, good to fucking line up and take off. Runway 10, wind 10 is at breeze 109. Okay, line up, take off, runway 10, Airborne 3, contact 120, let's move. Changing departure 1208, Portugal 024, Portugal 024, Airborne 2138, on Momo departure. Portugal 024, we're descending to departure, climb 1 level 371, Momo departure. Momo departure, climb level 370, Portugal 024. Uhum. Isso não. Obrigado. Vai ser andar em cima, velho, já o zero do fora, obrigado. vem pro noroeste ou pro nordeste? Ué, é suficiente. Tá pronto? Lençol 110 graus, 109, chame para o solo. Chega da bomba de onda. Thank you. okay? Mr. Sir, na mi je polju 5600 Ventru 1-0 grauzima, to je... Tigri pozivu, 1-0 na mi je. 1-0, šestam da smo tam 0-5-0, što je da po med 1. Respected.